E aí, pessoas do meu Brasil, meus ouvintes queridos, aqui é o Jorge Augusto. E um peteleco atômico contra esses políticos seria muito bom, né? Interessantíssimo. Olá, pessoas, aqui é a Temis, ou a Miki, tanto faz. E eu sou tão nerd quanto Deco. E aqui é o Nerd Master. Sim, eu tô jantando. E um por todos e todos por um! Não é mosqueteiro, né? Pela quinta vez a mesma piada, né? Pronto. Sim, senhores e senhoritas, tirando as coisas que provavelmente vocês não entenderam, hoje nós vamos falar de Boku no Hero Academia. Sim, um anime que pretensamente vai substituir Bleach e Naruto no rol dos animes de mangás vindos da Jump. É mesmo, é? Bom, pelo menos qualidade de história e de personagem tem, né? Com certeza, né? Né? Vamos lá. Artemis, manda a ficha técnica pra gente, por favor. Então, são 3 temporadas até agora, né? E a gente vai falar só da primeira temporada, que tem 13 episódios. Essa primeira temporada foi transmitida pela Mainichi Broadcast System de 3 de abril a 26 de junho de 2016. Tem no Crunchyroll, né? Afinal, a direção é de Kenji Nagasaki, a produção é de Dentsu, Mainichi Broadcast System, Mouhitsuho Animation e Shueisha. O estúdio é estúdio bom. E a gente, por enquanto, ainda não tem uma dublagem brasileira. Olha. A fonte é de mangá. E a gente tem cada episódio tem por volta de 24 minutos. O tema de abertura é o Today, da banda Pornography, e Heroes, pelo Brian Desen. Eu quero deixar de novo o meu repúdio contra uma banda que se chama Pornography. Pelo menos é uma banda boa, né? É. Se vocês estão reconhecendo o Pornografia, eles fizeram várias músicas, se não me engano, pro Kai, pra... Pornografite, ele é uma das bandas que mais aparece em animes. Eles têm várias. Afinal de contas, pornô é muito popular. Enfim, se não me engano, Cowboy Bebop também. Mas é uma banda. Se você não conhece ainda, sim, dá uma olhada, porque vale a pena. Eu quero ver Cowboy Bebop 2 no Anime Sphere, em breve, comigo. Né? Com você. Vamos lá. Ah, então. Não, pronto, já acabou, né? Já. É, essa parte é do anime. Ele vem de... A gente tem aqui... Então, das outras mídias, a gente tem o mangá, né, um pouco no Hero Academia. O My Hero Academia, tanto em inglês quanto em português, que ainda está em andamento, né? Foi lançado no dia 7 de novembro de 2014, lá no Japão, aqui no Brasil, no dia 8 de outubro de 2016. Lá fora, ele é serializado pela Shueisha, e aqui é pela JBC, e a autoria é de Horikoshi Kohei. Até o dia dessa pauta, no Japão já saíram 23 volumes e no Brasil 20 volumes. Aqui no Brasil, a tradução ficou a cargo de Yakusha Ahon, né? E Henrique Minatogawa. O mangá também tem um outro mangá, né? My Hero Academia Smash. Boku no Hero Academia Smash. E foi lançado no dia 9 de novembro de 2015. Aqui no Brasil saiu no dia 17 de dezembro de 2017. E a serialização tá acontecendo, foi até dezembro. Isso, e do Japão. Aqui do Brasil foram lançados 4 e ainda não veio o 5º. E a autoria é de Hiro Fumineda. Então, a autora, a editora lá no Japão é Shueisha Jump Plus. E aqui no Brasil é o Tankobon. É, a JBC. Abraço, Marcelo e Cássius. JBC patrocina nós. E a tradução também tá no, no, na mão das mesmas pessoas que fazem o mangá principal. Tem, tem também um OVA, né? Boku no Hero Academia. Sukue Kyuju Kuren, né? Saúde! Boku no Hero... Boku no Hero Academia Jump Fest 2016 Special Rescue, Rescue Training. E mais uma vez nós vemos a maldita mania japonesa de pôr 1.500 palavras em um título. E o lançamento foi em abril de 2017 e a transmissão foi nessa mesma época. Eu não vou fazer piada produção de dentes... novo não, cansei. A produção de Dentsu Mainichi Broadcast System, Movie, Toho, Animation e Shueisha. Studio Bones, sem dublagem brasileira. 25 minutos de duração. E é óbvio que, né, a gente não precisa nem falar que a gente vai ter um monte de spoiler aqui, né? Né? Não, mas assim, esse anime, ele já é de 2016-2017. São 2 anos que os ouvintes tiveram pra assistir. Então, se você não assistiu, você pode parar aqui e ir assistir o anime e depois terminar de ouvir o episódio. Você pode passar por, dessa Eu parte isso um por sua conta em risco. Eu acho isso um absurdo, porque eu até hoje não tinha, até ontem pelo menos, eu não tinha assistido porra nenhuma do My Hero Academia. Eu tive que usar da minha individualidade de assistir animes em velocidade ultrassônica para poder assistir isso tudo. Então eu concordo com o ouvinte que pode sim não ter visto esta bodega. Então, enfim, aviso dado. História, gente. Aviso dado. Os nossos ouvintes já estão cientes. Então, vamos lá. Nerdmaster, por favor, a trama. A trama. Uma trama muito complexa, cheia de reviravoltas, plot twists, inimigos ocultos, só que não. A humanidade evoluiu com o surgimento das individualidades. Ou no inglês, quirks. Agora fala que eu falei errado, fala. Não, falou isso. Obrigado. E segundo nossa tradutora de plantão barra bruxa, tá mais pra peculiaridade do que pra individualidade, mas eu também acho que seria ridículo. É uma coisa... Ah. Não, evitemos o cacófato. Não é errado você falar individualidade. Mas o quirk, ele é uma característica da... É uma característica inata da pessoa que é uma espécie de maneirismo, vamos dizer assim. Sim, entendeu? Tradução não tá errada, não tá feia, e assim, é só eu acho legal. Ou seja, quirk é cacuete. Pode ser um cacuete também. Então, vamos lá. Neste ponto, levamos em consideração o povo brasileiro que tem mente suja. Então, evitemos o cacófato. Afinal de contas, já tem bastante cacófato no nome do personagem principal. Né? Vamos lá. Né? Então... E imagina que gracinha seria você falar toda hora na mesa com seus amiguinhos da peculiaridade do Izuku. Ui. É, então, um maneirismo também, né? O cacuete do Izuku. Vamos lá, né, Nerdmaster? Então abraça, mora. O que eu estou querendo falar, entendam. Não é uma correção, uma afronta a essa tradução. Eu acho interessante o nome que eles dão para o poder, o dom, vamos dizer assim. Sim. Por causa da natureza da palavra. Se eu não me engano, no japonês é quirk mesmo que eles falam. Eles não fazem uma tradução que eu saiba. Não. Entendeu? Que eu me lembre, pelo menos, do anime. Então, é interessante isso. Eu acho bem legal a escolha da palavra. Porque, assim, as palavras que a gente escolhe para falar, para expressar e etc. e tal, passa 99% daquilo que a gente tá querendo passar, dizer, né? Então, escolher a palavra quirk e não um tipo personality ou, sei lá, alguma outra palavra que seja, quer focar na ideia de que é uma coisa tão ímpar de cada pessoa que não tem como replicar. E sim, aí que entra o lance genial da história, que o único personagem que pode replicar é o All Might. Bom, seguindo. Não nessa parte da... Não nessa temporada, mas isso fica para o próximo episódio. Por enquanto, né? Por então, o que acontece? Então, como falamos, a humanidade evoluiu com o surgimento das individualidades e muitos poucos seres humanos não a obtêm. Um destes é Izuku Midoriya. Desde a infância, ele é um nerd de heróis, com cadernos e cadernos de anotações, 13 ao todo, pelo menos até o início da primeira temporada. Mas um dia, ele conhece o herói número 1, o seu maior ídolo, o símbolo da paz, o herói mais sorridente da face do planeta, Olumaito. Ô, Nerdmaster, só um instantinho. Vocês viram a explicação que eles deram para o surgimento da individualidade? É basicamente um ossinho a mais que as pessoas que têm individualidade têm nos pés. Nos dedos do pé. Que interessante. E aí, e a pessoa que não tem uma individualidade, o osso é inteiro. Pra tu ver, né? Pois é, né? É como se o desmembramento desse osso fosse algo inerente para ele ganhar o poder. Isso é um barato. Continue aí, Nerdmaster. Bom, o Izuku descobre que o seu ídolo possui uma individualidade que permite ao que os outros herdem seus poderes. O One for All, né? O Um por Todos. E o All Might o escolhe para ser seu sucessor. Agora, Artemis, brilha! Como é que o All Might distribui o poder pra garotada? É, ele tem que, né, tem que ter uma parte do DNA do doador no receptor. Isso. Agora é a pergunta que eu faço como ele fez isso com o Izuku, lembrando que o Izuku é uma criança? Ele deu cabelo, o Midoriya comeu o cabelo, já era uma coisa meio nojenta, mas tudo bem. E aí, sim, ouvintes, eu sei que vocês estão pensando isso. Eu tenho a minha individualidade de leitura da mente poluída dos ouvintes do Anime Sphere. Eu sei o que vocês estão pensando. Né? Eu sei que vocês estão pensando. Eu sou um cara multi-individual, você não sabe de nada. Eu sei. Eu, quando eu estava assistindo, é óbvio que a minha cabeça já começou como... Não só como fã de histórias e enredos, etc e tal, minha cabeça já ficou pensando na biologia daquele negócio, e é óbvio que eu fiquei pensando, meu, o cara nunca trepou na vida, não é possível. Sim, nunca deu um beijo, você ouviu passar, direito, né? Ouvinte, All Might é BV, CV. Porque BV, você é passa tudo... DNA, né? Tudo que tem do seu corpo tem o seu DNA. Desculpa, então, gente, aí, mas é, então, desculpa, gente, eu tenho que discordar. Porque o que acontece? Quando você transmite o One for All, você precisa escolher o seu sucessor. Porque senão a primeira pessoa que você deixaria o seu DNA receberia o seu poder e você ficaria sem. É, não, sim. Lorota, cascata. Não, gente, é óbvio, né, gente? Tem toda uma ideia, além de que de você, da assinatura, vamos passar essa assinatura, ele tem a vontade por detrás. É óbvio que não é, tipo, cair um cabelo na lasanha e aí é uma lasanha com a individualidade. Eu prefiro pensar... que tem muitas mulheres da vida que morreram por causa do Might. Então o receptáculo precisa ser preparado antes de receber o poder. Como as as meninas da vida, elas não estavam fisicamente preparadas, deve ter morrido no dia seguinte. É mal isso. Ai, cacete. É, mas assim, é óbvio, agora tu bipa precisa... se tu quiser, porque eu vou soltar um palavrão, um monte de puto explodindo por aí. Mas assim, é impossível você não começar a pensar, é óbvio que você começa a pensar. Todo... Eu acho que é característica de toda pessoa que gosta de ficção científica ou que gosta de perceber enredos, de você viajar na maionese. Pelo menos eu sou assim, né? Não. E a característica de todo nerd é pensar em putaria, putaria! Uai, tem coisa melhor do que isso? Não descobriram até hoje. Oh, pois bom, é, vamos né? lá, seguindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É. Mas aí o Midoriya, pra ganhar o poder do Almighty, precisou pagar um pouquinho de... Não, peraí. Não, precisou comer um cabelo... Ai, caralho! Do Almighty. Mas antes disso, ele precisou treinar. Treinar muito porque duro. Não, ui. Não dá, né? Foi muito duro. Treinamento do Zuku. Ui. Aí ele teve que, inclusive, limpar a praia. Esses ripongas, esses hipsters, veganos, malditos. Após o programa de treinamento quase suicida, isso é verdade, ele consegue entrar na universidade, que é o UA. Ai, né? Porra. Famosa por seu treinamento de heróis. Logo mais, Midoriya aprenderá o que é ser um herói. Mentira, ele já sabe o que é ser um herói desde o primeiro episódio, desculpa aí. Eu concordo. Vivendo com colegas talentosos, menos aquele moleque ridículo das bolhas na cabeça, que aquilo não é talentoso nem aqui. Que todo mundo odeia aquela coisa lá. Pumineta. Eu não quero nem lembrar o nome dessa coisa. Não, deixa ele só... Aquele personagem é horrível. É só um taradinho com bolha na cabeça. Isso daí é um alívio cômico, esquece. Não, né? Muito cômico. É um ridículo ser um alívio cômico ser isso, né? Vamos lá. Continua, Nerdmaster, termina. Então ele convive com colegas talentosos, nem todos, e uma organização de vilões que quer acabar com todos os heróis. Beleza. Depois aqui da sinopse da história, eu vou falar o nome dos personagens, a gente vai discutir um pouquinho sobre eles, e depois eu vou falar sobre a voz que emprestaram pra ele no Japão. O primeiro de todos não poderia ser diferente, Midoriya Izuku, ou mais conhecido como protagonista da história. Também conhecido como Deku. Deku. É porque é Dekiro, né? É. Desculpa, ouvintes, mas os cacófatos vão continuar. É, os cacófatos estão rolando solto, bora lá. É a peculiaridade, é o Izuku, né? É o Deku, é tudo com o É Deku por causa de Dekiro. Dekiro é conseguir fazer, poder fazer alguma coisa. Eu acho fabuloso o Deku. A forma como esse apelido sai de uma ideia de bullying. E ele literalmente ele abraça esse apelido e fala assim, não vou deixar isso ser um bullying. Ele abraça o apelido depois que a gatinha da escola gostou do apelido dele, né? Sim, mas é assim. É óbvio, eu ia chegar aí, né? Eu ia chegar nessa parte. Hello, né? Bom. Mas é legal, você pegar uma coisa que eu tô falando mais pela simbologia, de você pegar alguma coisa que era ruim e transformar numa coisa boa. E assim, a trajetória do Deku como personagem, ele faz essa transformação direto. Ele é o cara que não tem poder e é um cara que transforma num poder. Óbvio, com intervenções de fora, sim, com intervenções de fora, mas se tem uma coisa que ninguém pode tirar do Deku, a obstinidade dele. O cara é obstinado, o cara presta atenção, o cara anota tudo, ele é inteligentíssimo, entendeu? E isso ninguém pode tirar dele. Sim, sem dúvida. Eu quero só botar um ênfase aqui, uma peculiaridade, eu vou usar muito essa para as cenas de cara de cu que o Deco faz quando ele descobre, por exemplo, que ele não tem poder, ou que ele não consegue falar com a garota. São ótimas. Eu adoro quando o Deco começa, quando ele começa a ficar, que ele fica mumbling, né? Que ele fica... Cada vez que acontece alguma coisa, que ele se fecha no mundinho dele e começa fazendo... Ah, não, porque é isso, vai acontecer, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Murmura. É isso aí. Eu acho fabuloso, porque é uma coisa que eu tenho, eu faço isso. Então, achei o máximo. Então, se vocês levarem em consideração, os grandes animes... Eles têm essas características de você ter alguma coisa meio... cômica ao levar alguma coisa pra esse tipo de coisa. Fullmetal Alchemist tem muito disso. O quê? Você tá falando que o personagem de Fullmetal Alchemist é esquentadinho só porque chama ele de baixinho? Calúnia! Enfim, a voz que deram pra ele no Japão é do dublador Daiki Yamashita. Ele fez... emprestou a voz para outros personagens, como, por exemplo, Sakamichi Onoda, de Yowamushi Pedal, Naito, de Aoharu Ride, ou Aoharaido, Aoharaido, e Toya, de Log Horizon. Esse ou foi o... seja, não conheço nenhum desse. Obrigado. É, infelizmente ele não... quando eu fiz a pauta, eu não encontrei... algum personagem que a gente conhecesse, mas ele é bem experiente. Na verdade, a equipe de dubladores de seiyus lá no Japão que estão pra Boku no Hero é bastante experiente, salvo alguma outra exceção. Muito bem. Outro personagem que nós temos é o senhor Katsuki Kagugo. Katsuki Bakugo. Pode ser. Bakugo. O sempre Bakugou nervoso, é né? Irritado e xingando horrores. Olha, Bakugou desculpa, é inteligente Bakugou... e não faz questão de ser humilde. Ou seja, é um não, ele não. O Bakugou é um babaca. Né? Desculpa, ele não tem um ego. O ego tem ele, né? Como é? Eu diria, inclusive, que ele é muito explosivo. Né? Literalmente falando, né? E ele é uma das pratica, pessoas que faz bullying com cortado com o dedo. Por quê? Mas como não? Como é que você tem o poder, né? A peculiaridade de explodir as coisas assim, com a sua mão, de fazer explosões de nitroglicerina, o suor de sua mão é nitroglicerina pura. Você não zoaria o moleque sem poder da escola, sendo que todo mundo da escola tem poder, menos esse moleque? É, né? E assim, uma das coisas assim, o Deco, ele nunca... Ele é muito docinho, ele tá no potinho. Todo mundo já conhece a minha teoria dos potinhos, né? Então eu não preciso falar de novo os meus potinhos. Sim, o Deco botou está o Deco num potinho, né? Eu já percebi isso. Então, assim... o Deku, ele tem um meio que um complexo de herói, né? O pior é nesse ínterim, né? Nessa convivência do Bakugou com o do Midoriya, que eles dois são amigos desde moleque. E ele desde moleque, pelo menos como se diz, né? No core, né? No universo daqui do Boku no Hero, a garotada já consegue o poder lá pelos 4 anos. Então o Bakugou já era sacana, explosivo, babaca desde os 4 anos. Arthur, mas... me corrija. Desculpa te interromper, Nerdmaster. A respeito do Bakugou, inclusive, é um trocadilho. O sobrenome dele é um trocadilho com a individualidade. Sim. Sim, porque Bakugou é explosão. Bakuhatsu é explosão. É explosão. É. Bakuhatsu. E aí você tem Bakugou, que é basicamente a mesma coisa que você estivesse explodindo, pipocando e E assim. E é interessante outra coisa também, né? O Midoriya e o cabelo dele é verde, né? É, pra variar, né? Né? Mas aí o que que acontece? O ínterim, né? A brincadeira na história entre o Bakugou e o Midoriya. É que o Midoriya, mesmo não tendo poder, eles, mesmo sendo Deku, mesmo sendo otário, mesmo sendo tudo, quando o Bakugou se ferra, por exemplo, cai de uma ponte num riachinho e não se machuca, só dá com a cara no esburro d'água, o cara vai lá, pô, você tá precisando de ajuda, vem cá, me dá a mão, levanta. Quem é que você está querendo ajudar, seu verme maldito, no melhor estilo Vegeta? Não, me ajude, eu sou o príncipe das explosões. Eu sabia. É, mas é mais ou menos isso. É, o... Toriyama, um abraço! O Deku, ele é o... assim, a síntese daquele, do personagem, que ele é bom, ele é bonzinho. Ele é extremamente bonzinho. Ele é nojentamente bonzinho. De tão bonzinho, ele chega a ser bobo. Então, e aí você tem que ter o óbvio, você tem que ter o bestalhão pra encher o saco, né? O oposto. Uma cena, por exemplo, né? Que mostra isso é que o Bakugou tava sendo todo prepotente, todo babacão, porque mas ele ia entrar na UA. Ele é estava já acertado pra entrar na UA. Mas aí o Midoriya conseguiu também, porque ganhou o poder lá do All Might. E o Bakugou, eu tenho uma inveja Bakugou do caralho. O Bakugou ficou marara, ficou ele pegou puto. No canto, levou pro beco. Seu filho de uma puta, por que que tu entrou na porra da UA? Era eu que tinha que entrar sozinho. Você já fudeu com o meu futuro. Mas caralho, filho, sério? Não, amor, faz isso não, vá merda, porra. Pelo visto é reprimido você, né, seu né? Filho de uma puta. Vamos lá. Vamos lá. Quem emprestou a voz aqui para o exatamente, pro Bakugou, foi o Nobuhiro Okamoto. E quem tá falando sou eu, cala a boca. Nossa. Entre outros personagens, ele fez o Obi, Nyakagami no Shirayuki Hime. Não sei qual é. Karma Akabane, Yansatsu Kiyoshitsu. Ele é o Rin Okumura. É aí, bebê, fala, amor. É Orin no Ao no X. É isso, isso. Aí. Rin Okumura em Ano Sessisco, falou? Experientíssimo. É experientíssimo, né? meu. É muito experiente. A lista dele de trabalhos é gigantesca. Ah, e ele fez o Pendragon no. O Nanatsu no Taizai, não fez? Não. Quem fez... Não, aí foi o Sashi Kokuryu. Quem fez foi a Sashi Kokuryu. Ah, que tem a voz criança, né? Isso, a voz dele de criança. Entendeu? E Sashi Kokuryu, além de Arthur Pendragon, de Nanatsu no Taizai, também conhecido como Sete Pecados Capitais, em breve no Anime Sphere mais perto de você. Isso aí. Eu tô enchendo tanto o saco do Jorge pra gravar esta merda. Também fez Reiji em Gundam Build Fighters. Abraço pra Mondes. Abraço pra Mondes, beijo na sua bunda. E também fez Yuto Kamiya em Kamiwaza Wanda. Sei isso aí. O que por isso. Mas assim, são tantos... No caso dela, ela não é tão experiente quanto o Nobuhiro. Mas, caramba, ela, assim, a lista dela de animes era também bastante grande, só que 90% eu nunca vi. É. Brilha, Artemis, fala do Todo-Poderoso. All Might. Então, All Might, ou o nosso querido Yagi Toshinori, ele é o herói número 1. E é óbvio que agora All só, Might uma coisa, é... Eu não sabia que o All Might se chamava Yagi Toshinori, não. De tudo que é lindo, não. Maravilhoso e bom, e de proteção. E obviamente que a influência do Capitão América ali tá escancarada. Claro. Tudo bem, e... Né? Capitão América, Super-Homem... Nerdmaster, o nome dele aparece na segunda temporada, mas eu trouxe um pouquinho. Tá vendo? Olha o spoiler, olha isso. É um cretino, fica spoilando os amiguinhos. Não, mas o nome do personagem tem que aparecer. Mesmo que não apareça na primeira temporada. Eu também concordo. Foda-se quem não viu a segunda. Bom, ele temporada. É o All Might, né? Ele é o símbolo da paz, né? E pra mim foi maravilhosamente incrível, porque todo mundo sabe que eu ando com bastante coisa atarefada, né? Mas eu também fui parar pelo É, o ralo do Final Fantasy XV. Eu estou pela parada no Final Fantasy. Né? E quem presta a voz, quem dá a voz pro All Might é o mesmo dublador, é o mesmo voice actor, né? Que é o Kenta Miyake, do Gladiolus Omnisitia. Então eu tava assistindo o desenho e eu só ouvi o Gladio lá. Foi divertidíssimo. Bom, mas voltando aqui, né? Ele. Engraçado que você ouvia o Gladius, eu ouvi o Scar. Pois é, isso é uma coisa muito interessante. Depois que você começa a assistir muito anime, ou muito você presta atenção. E você ouve as vozes dos seiyus e você reconhece. Por exemplo, o último DLC do Final Fantasy, que saiu há pouco tempo atrás, o episódio Arden, o Verstael, que é um dos personagens, é dublado pelo dublador do voice actor do Sasuke. E tipo, eu ficava assim, oi, não, peraí, não é o Verstael, é o Sasuke que tá ali. Pra terminar ali, pra... Ô, Artemis, qual que é o último trabalho que eu coloquei aqui na pauta a respeito do Kenta? Do Kenta? Isso. Os caras sem tiroclaus no Haete no Gotoku. Isso aí. Assim, ele é um dos mais experientes do elenco, inclusive. E a voz dele é, tipo, é uma voz muito gostosa, né? Bom, mas voltando ao personagem em si, né? O All Might é o epíteto da boa, do cara da boa vizinhança, entendeu? Não, ele é o cara, ele é o epíteto do ele é o super... É o epíteto, né? da representação da paz, né? É tudo que é de bom... Tudo o que é de mais forte, ele vai lá e acaba com os caras, só faltou ser o One Punch Man. É. Não, só senhor. Não, senhor. Ele é o Shazam. One Punch Man não quer fazer isso, não. Ele é bem Shazam também. Tem umas coisas bem Shazam. Bom. Não, o que eu quis dizer é acabar com os caras com um soco só, entendeu? É o Capitão Fraldinha. Mas assim, tem um porém, né? O poder do All Might, ele é, entre aspas, finito. É porque então. ele tem uma forma desengonçada e uma forma poderosa, né? Mas isso depois mais pra frente vai explicar por que que rola isso. Sim. Eu chamo de uma forma bombada e uma forma murcha. Né? Por aí. E é divertidíssimo, porque ele se esconde, toda vez que ele vira a forma murchinha, ele joga sangue. E essa parte de Boku no Hero Academia foi uma das partes que me ganhou no desenho. Essas tiradas de sarro com coisinhas bem, bem bobinhas, bem pequenininhas, ou All Might, toda vez que ele se transforma ele vira de All Might, ele vira Toshinori, né? Ele bota os bofos pra fora de sangue, fica todo wheezing e por aí vai. É? Eu achei, essas partes são fabulosas, vale a pena prestar atenção nessas partezinhas que são fabulosas. A trocação entre o All Might e o Nomo no final da temporada... São maravilhosas. Foi absurda. Uma coisa que eu achei engraçadíssima é que a figura do All Might é aquele portão, né, musculosão, tal e coisa. Então ele é o famoso triângulo invertido, né, largo em cima, fino embaixo. Quando ele vira o Toshinori, é o contrário. Ele é fino em cima e largão embaixo. Embaixo. Ele ganha da até roupa. A calça, cara. Até a calça dele alarga embaixo, vira boca de sino. Eu acho fabuloso. Eu acho fabuloso aquele cabelo bizonho. É muito, eu achei fabuloso. Até o cabelo brocha. Até, né? O cabelo brocha. E agora a gente vai falar da Ochako Uraraka. Uraraka? Tá. Uraraka. Aqui, né? É difícil você saber qual é a sílaba tônica no japonês, mas vamos lá. Isso porque eles nem têm isso. É, pois é, isso que eu ia falar. Assim, Uraraka. Tudo começa pelo fato dela ter... Foi a primeira pessoa que o Midoriya conheceu assim que pôs os pés na UA. É, fora o fato que ela salvou ele de bater com a cara no chão, né? Sim, e assim, qualquer semelhança com a Hermione é mera coincidência, né? Ah, não, eu não acho ela Hermione, não. Ela é muito fofinha, ela não, não é Hermione. Não, você não entendeu. A primeira menina que ajuda ele logo de cara, entendeu? Também não concordo, porque o Harry nunca teve esse olhar pra Hermione. É, nunca teve porque, convenhamos, a J.K. fez o Harry só pensar em mulheres lá pelo quinto ano. Na verdade, ele só pensou em mulheres quando as mulheres mandaram ele pensar nelas, né? Concordo. É, por aí. Vamos lá. É, voltando pra Boku no Hero... Qual é a individualidade de Uraraka? A nossa querida Uraraka, ela tem o toque de alívio de gravidade. Ou seja, tudo que ela toca, você flutua. Você alivia a gravidade. Em alguns casos, você zera a gravidade. Tanto que o nome dela de heroína é Uravity. É Uravity, né? Bonitinho isso. Não. E toda vez que o anime mostra um personagem, quando mostra assim, tipo, aquele tipo quadro do Esquadrão Suicida ridículo, saca? É, mais ou menos por aí. É. Aí quando mostraram a Uraraka, tá lá. O Thiago Uraraka, individualidade, zero gravito, né? Que zero gravity. Zero gravity, isso mesmo. Só que aí, o que que acontece? No começo, toda vez que ela meio que faz um super uso do poder, ela chama o Raul. Ela chama o Raul. E ela chama o Raul arco-íris. Ela vomita arco-íris. Eu acho um barato isso. Eu acho um barato. Isso é uma das coisas que eu acho bem legal de Boku no Hero Academia. Não, nenhum dos quirks, eles são quirks que podem ser usados lá de infinito, entendeu? É, o do Bakugou, ele até agora não mostrou ter problema, não. Acontece, Nerdmaster, que nem sempre o Bakugou tá suando. Então, não vai ser sempre que ele vai poder usar o poder dele. Nesse ponto... Eu tenho que deixar aqui um negócio, rapidinho. Ela começou toda fofinha, toda neném, né? Aquela coisa kawaii no começo do negócio. Assistam os episódios do Nerd Maratonista de, né? De Agrético. Em breve, segunda temporada. Eu tô aguardando, tá, tia Netflix? Tô só de olho na senhora, viu? Eu sei que é em junho. Tá? Aí o que que acontece? Mas quando bota o uniforme na Uraraka, quando ela vira Uravity, menino, ela até chega perto do Midoriya e fala: Midoriya, olha o meu uniforme, me deram um uniforme todo colado no corpo. Ele, mamãe. É, então, essa é uma das coisas, é um dos eu não vou conseguir. É um dos bônus que eu tenho pra pick. É uma das coisas que eu tenho pra criticar, não só de Boku no Hero Academia, mas de muitos títulos de shonen, entendeu? É a hipersexualização de personagens, e é também aquela ideia, não, Uraraka, é a primeira menina que aparece, ela se aparece e se apaixona pelo protagonista. Puta que saco isso, sabe? Desculpa, mas... não, mas assim, o que que acontece? Nesse ponto, não é uma reclamação no sentido de puta, isso é muito chato, né? Mas é. Porque, vira lugar comum nos shonens, né? É que vocês têm que entender, minhas crianças, que o público-alvo desse desenho são nerds jovens punheteiros. Pronto, lá... tava demorando muito pra ele trazer essa... Ava, que tu não viu. Eu vi essa sua frase chegando, Nerdmaster. Pois é, tem isso. Mas se a gente não começar a desconstruir, não começar a criticar, sim, e apontar o dedo, isso a gente nunca vai contar. Ah, não, é porque precisa lançar, porque tem pessoa que consome. Ah, então para de ir, continua... continuar vendendo um monte de droga que também tem pessoa que consome. Então, peraí, né? Tudo bem. Foi um exagero da minha parte agora falar isso, né? Mas. Artemis, desculpa te interromper, mas o que que acontece? Como eles se baseiam nos heróis americanos, Marvel, DC, todas ou quase todas as mulheres estão usando spandex. Aquela bagaça daquele. Meio que maiô colado no corpo, quase precisando de um exame de útero pra você colado usar. Colado na raba, com a raba colada. É aquilo que eu falo. É isso que... hipersexualização de Exato. Quadrinhos, é a hipersexualização de personagens, porque você vê assim, A Urarika, quando ela tá com o uniforme da escola, ela é chapadona, não tem peito nenhum. Aí do nada aparece esse monte de peito. Oi? Né? Esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. Por isso que eu adorei o She-Ra, o desenho da She-Ra, porque ficou fantástico. Não, tranquilo. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Em breve, né, Nerd Maratonista perto de você com a Artemis. Foi o que eu falei. Em breve, no Nerd Maratonista. Vamos lá. O que que acontece? Com a Uraraka, a gente descobre que todos os heróis, eles têm um, vamos dizer assim, um achievement, um goal. Eles têm um, como posso dizer, ao entrar na UA, eles têm um ponto em que eles querem chegar. E o da Uraraka é se tornar heroína para poder dar conforto pros pais. Oh, que bonitinha, kawaii. Entendeu? Mas quem empresta a voz a Uraraka? Ó, Jorge. Peraí, a Artemis, o que foi? Uma das coisas que eu gosto muito de Boku no Hero Academia é justamente a construção dos personagens. É, até o personagem mais idiota, né? Que a gente sabe que é aquele ser que eu não vou mencionar. O garoto porque da bolha. Assim, eles têm uma construção de personagem. Eles têm uma construção. Isso é uma das coisas que eu gostei muito. Você consegue se empatizar com o personagem. Você consegue ficar. Isso é uma das coisas que é magistralmente feita no Boku no Hero Academia. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Minha personagem feminina favorita não é a Uraraka. A minha também não é a Uraraka. É a Sapinha. Eu adoro a Sapinha. A Sapinha e a... A dos fones lá, esqueci o nome. A dos fones, a dos plugs. É muito... Ah, sim. Ela também, eu acho maravilhosa. E é uma coisa assim, é uma coisa legal que, tipo assim, a despeito, eu preciso confessar. Quando eu comecei a assistir Boku no Hero Academia, eu assisti os dois primeiros episódios e falei assim, puta que pariu, que droga. Aí até que outras pessoas, inclusive o Jorge, me insistiram pra poder assistir. Né, que falaram que eu ia gostar e tal, não sei o que lá, e é óbvio, eu fui dar a segunda chance. E, velho, tem todos esses tropes de construção de personagem de mangá shonen? Tem. Não vou dizer que não tenha. Mas as personagens femininas não são relegadas a fundo de plano. As personagens femininas, elas não são burras. E elas vêm com planos. Óbvio que os planos que vão acontecendo, assim, uma das coisas que eu acho maravilhoso é que o Midoriya escuta a Uraraka. Entendeu? E é uma coisa assim, e a Uraraka fala assim, olha, você precisa fazer isso e aquilo. E eles eles pensam nas coisas juntos. Não é a Uraraka é mais inteligente do que ele e manda ele na... Não, os dois fazem juntos. E a dinâmica de Uraraka e de Midoriya me lembra muito a dinâmica do Agents of S.H.I.E.L.D. Lembrando aqui pra vocês, a personagem que o Nerd matou é a Tsuyu Asui, enquanto que a personagem que a Artemis citou é a Kyoka Jiro. Uhum. Perfeitamente. Nesse ponto. Mas eu pergunto de novo, ó Jorge. Quem prestou a voz à Uraraka? Quem presta a voz pra Uraraka é Ayane Sakura. Ela tem, entre outros trabalhos, a personagem Arisa Ayase, de Love Live School Idol Project. Tipo, é o anime de idol mais comentado que eu já vi nos últimos 5 anos, pra ser mais exato. É bom, né? A Solution Epsilon, que é uma das Pleiades, de Overlord, aí eu pirei. Esse é bom. E Tsubaki Sawabe, de Shigatsu wa Kimi no Uso. Saúde. Assim, o comentário que eu coloquei assim é, ela também é extremamente experiente. Só que eu percebi que, assim, pelos títulos, eu não sei, não vou saber dizer com 100% de certeza, mas 90% dos títulos dela são todos shoujo. Então a gente acaba não conhecendo. E por fim, o último personagem principal. Não, senhor, que esse agora sou eu, com licença. Então, esse aqui, calma, este, Você cidadão me representa! Então, você deixou eu chamar? Você não deixou eu chamar. É o Todoroki? É o Todoroki? Não, o Todoroki não entra como personagem principal nesta temporada. Droga! Bom, vocês já perceberam que o Todoroki é meu personagem favorito, né? Então tá bom. Mais um pacotinho, vamos lá. Quem é o Todoroki? Todoroki é o meio quente, meio frio. Ah, é o meio... Ah, porra, esse cara é bom, esse cara é bom. Mas, Nerdmaster, chama, traz pra gente o último personagem dessa lista. O último personagem dessa lista, porque Jorge é um preguiçoso, porque tem muitos outros personagens além desse, é um que me representa. É o senhor Tenya Iida, o mais nerd de todos os personagens. Não, ele tem um sarrafo. Não, ele é nerd pra caraca. Ele é nerd até não, na cara. Ele é chato. Ele é mais nerd, é chato, filho. Eu sei, eu sou. Não sou. Eu sou nerd e não sou chata. Mas eu sou. Continua, Nerdmaster. Ele é o representante da classe 1A, que é a classe do Midoriya. Inclusive, ele foi nomeado como representante pelo Midoriya. O Midoriya... É, porque todo mundo tava votando no Midoriya, né? Todo mundo, cacete, só três votaram no Midoriya. Não todo mundo vírgula, só três. Inclusive o Iida foi um que votou no Midoriya, só que o Midoriya falou, não, o Iida é muito mais chato, é muito mais responsável do que eu, então deixa ele de representante, né? Que é melhor. Ele é o típico escoteiro, ou eu diria até melhor, ele é o típico, não, ele é o típico estudante chato. Japonês metódico chato. Para caralho. E ele não chato. Passa, e ele não passa disso no, na primeira temporada. Né? Ele continua sendo chato. Desculpa. A individualidade dele é a super velocidade. Ele é um velocista. É, também a peculiaridade dele. Não, peraí que eu preciso contar isso. Calma. A peculiaridade dele são meia dúzia de canos que saem da batata da perna dele e aí dispara jato. Ele tem cano nos pés. Tem cano nas pernas. É uma coisa assim. Sebo nas canelas, tá ligado? Sebo nas canelas, matou! Matou a piada que eu ia fazer. Obrigado, cara. Eu amo muito. É sebo nas canelas. É o coelho ricochete, essa criança. Ai, cacete. Bom, o Iida, ele vem de uma família de heróis e idolatra o seu irmão, o Ingenium. Ingenium. De quem ele herda o nome de herói. Ele herda, isso só acontece na próxima temporada, né? E foda-se o spoiler! O Seiyu dele, viu? Aprendi a falar o nome correto. Olha, eu tô tão feliz. Nossa, eu tô emocionado. O Seiyu dele é Kaito Ishikawa. Entre outros personagens, ele fez o Kensuke Fukui de Kuroko no Basket a partir da segunda temporada. E sim, eu traduzi uma frase meio inglês, meio português na pauta, culpa do Jorge. Eu coloquei meio inglês porque ocupava menos caracteres, vamos lá. Foda-se, né? Também fez Hine Rokudo de Kyokai no Hime, né? E ele faz o Genos no One Punch Man. Eu pensei cara, que eu a toda Artemisia... hora. Eu pensei eu que a toda Artemisia... hora. Cala a boca, eu tô falando. Eu nossa. Toda hora que o Iida falava, eu tava enxergando a porra do Genos, porque a porra do Genos é tão nerd, é tão chato, é tão metódico quanto a porra do Iida. Eu pensei que a Artemis ia dar... Surtadinha? É, uma surtadinha com o Kyokai no Rin, né? Não. Melhor eu dar surtadinha com... Opa! Não, isso eu já sabia que você ia surtar. Agora vamos aos vilões. Por ordem tem de... Tem vilão? E eu coloquei três, pelo menos, por ordem de importância. É por ordem de que só tinha esses três mesmo. Não. Vilão tem um monte. A questão não, é que... Não. Os me três diz, são... Espertão, me diz o nome de três outros. Vai, fala. Então, deixa eu completar a frase, cacete. Não. Acontece o seguinte, esses são os três principais vilões e eu coloquei por ordem de importância. Sendo que um deles nem aparece. Nessa temporada. E é a que importa, porque é a que estamos falando. Né, mas enfim, vamos lá. Foda-se. A gente fala de Tomura Shigaraki. Pensa numa criança que cresceu odiando os heróis. Aham. Pensa no individualidade mimado. Também. Mas a individualidade dele é tocar o que for de metal e simplesmente corroer. Não é só metal, não. Qualquer matéria orgânica e imortal. Qualquer material que ele tocar, ele simplesmente corrói. A figura dele... É o negócio do... É a mão na cara? É, aquele carinha das mãos na cara. É o mão na cara. Ouvintes que estão se perguntando o que quer dizer... O dele, da mão na cara. A figura do Shikagari, do Shigaraki, é uma coisa tão ridícula. Imagina um moleque magro, tá? Imaginou um moleque magro, filhinho de papai, aquele do vacão, saca? Isso. Agora imagina esse cara com uma mão de manequim enfiada na cara, uma outra enfiada na nuca, meia dúzia enfiada num braço, meia dúzia enfiada no outro braço, meia dúzia enfiada na cara. Pra mim ele é o facepalm. Ele não, ele é a porra do caralho, o cara parece que sabe que as crianças idiotas que brincam botando pregador no corpo? Enfim, né? Ele decidiu. Não sei por que cargas d'água, ainda no até onde eu vi no anime não chegou. Não, ele é pancada. Ele decidiu que vai matar ele vai matar o All Might. Ele é pancada. Falta de dar bunda. Por aí. Ele é pancadinha. Derrubaram ele no chão quando era criança. Derrubaram ele do berço. De cabeça. Exatamente. Não tinha mão pra escorar, né? Tá faltando mão, por isso que ele encheu de mão depois. Né? Não tinha. Gente, a história triste é que ele nunca foi abraçado na vida, então ele precisa de mãos em cima dele. Ou nunca teve uma mão na bunda. Ô Artemis, isso não te fez lembrar daquele maluquinho da Katsuki? Qual? O da marionete. Ah, o Sasori? Não. Não, ele faz... Essa frase fez eu lembrar do Sasori, porque o cara que nunca foi abraçado na vida, ele cria as marionetes pra quê? Pra ganhar um abracinho no final. Não. Não é caralho, o cara nunca foi abraçado na vida. Que ligação que o Jorge fez, a história do Sasori é que ele perdeu os pais, velho. Ele perdeu os pais e aí ele pirou na batatinha. Não, pera aí, Artemis. Você falou que ele perdeu os pais. O que uma criança normal faz... Ela chora. Ela não pega os corpos dos pais e transforma em marionete. Mas é porque a tia achou que ia ser uma coisa boa pra poder. Pra ele cope up with a morte dos pais. Mas é aprender a fazer marionete. Só que o moleque já era pirado, velho. Não, é sério que vocês estão discutindo Naruto agora? Vamos lá. Voltando pra pauta. Vamos voltar pra pauta? Obrigado. Quem foi que fez a voz dele, Jorginho? Né? Quem fez a voz dele? Quem é o seiyuu dele no Japão é o Koki Uchiyama. Basicamente, ele fez... Mas ele te ama mesmo? Não, ele te ama, vamos lá. Ele me ama? Nossa, tô tão feliz. Vamos lá. Gente, eu tô fazendo facepalm. Olha que vergonha alheia. Vamos lá. Entre outras obras... Aí eu sumo alguns meses e o pessoal pergunta, por que a Artemis sumiu? Ela ficou com vergonha alheia do Hulk. Vamos lá. Entre outros trabalhos, o Koki fez Akira Fudo, de Devilman Crybaby, um dos mais comentados da última temporada, inclusive. Inclusive, um dos que ganhou o prêmio do Crunchyroll, que eu fiquei muito pé da vida. Mas vamos lá. Que o prêmio era pra ter sido da Violet Evergarden. Ai, meu Deus do céu. Ele fez a voz do Midnight em Fairy Tail. E aí surta, surta, bicha. E nossa senhora. Depois, por último, mas não menos importante, Keitsuki Shima de Haikyuu. Bom, o próximo personagem, o próximo velão, é o segundo em comando nessa patota, né? Que é o mão direita do Shikaraki, que é o Kurogiri, também conhecido como Nevoeiro, Fumacinha, Sinistrinho. Ao que tudo indica, ele tem mais a ver com o tal do All For Run. Aí você não sabe quem é o All For Run? Nem eu, porque isso não era dessa temporada. Eu não li, eu não vi as outras. Então foda-me. Sua individualidade é criar portais e teleportar seus aliados através de uma névoa sinistra. É dessa maneira que os vilões acabam indo para aquele lugar onde os heróis... Centro de treinamento. O centro de treinamento onde os heróis e os alunos estão treinando lá, tipo, são pedreiros. Olha, eu nunca vi um centro de treinamento que tivesse a própria pedreira. Ah, era da Toei, você não sabia, não? Eu emprestado no Toei. Né? Aquilo ali era os estúdios de Tokusatsu da Toei. Né? Enquanto os heróis não estão treinando, os seriados de Tokusatsu são gravados. É sempre, é sempre na mesma pedreira, paciência, né? É. Aí ele é sinistro quando quer, e bota sinistro nisso. Mas na maioria do tempo ele é mais tipo o mordomo, né? O serviçal, o pau-mandado. Sebas de Overlord mandou um abraço. Também, isso. O Black Butler também mandou um abraço. Ah, mas aí é o Butler. Anime. É, mas aí é o anime inteiro, né? Black Butler, né, pô? É Butler. Né? Né? Né? O Insecto, né? Do querido Kurogiri, é ninguém mais, ninguém menos do que Takahiro Fujiwara. E entre outros cidadãos, ele fez Goro Daimon em The King of Fighters Destiny. Jogo muito com este personagem. Também fez Pippin em Berserk, Ogun Jidai Renyi Aoto no Tamago. Ele fez... A de japonesa de botar 1.500 nomes. Então, o que acontece, Nerdmaster? Esse daí é o primeiro OVA de Berserk. É depois do anime clássico. Ok. E outro personagem que ele fez também foi Mokoena em Jormungand. Jormungand. É, você também. Esse é relativamente novato, não tem muitos trabalhos e formou o Instituto Data Jorge. É isso aí, mas o que que acontece? Só pra explicar um pouquinho, Jormungand pode ser eu não sei do que trata o anime, mas o nome, ele diz muito pra mitologia nórdica. Uhum. Com cerveja. Inclusive, se eu não me engano... Com muita cerveja, na verdade. Opa, com toda a cerveja possível, né? A Bavária inteira de cerveja. Se eu não me engano, o Jormungand não é o Reino dos Gigantes? Não lembro, meu amor, Não, não é não, não é. Jormungand não é o Reino dos Gigantes. É tipo o Juggernaut, é um terço. É um dos gigantes. Eu acho que é o gigante de gelo. Acho. Sim, é um dos gigantes de gelo. É o tipo o rei dos gigantes de gelo. E por fim, o último e o pior de todos, né? E que não aparece. É, mas ele não aparece nessa temporada. Pelo menos, né? Não claramente. Só a voz. Artemis, por favor. Então, a gente dá só pra saber pouca coisa do All For One. A única coisa que a gente sabe do All For One nessa temporada é que ele e o All Might se estranharam, se bateram, e a razão pela qual o All Might tá todo mal é porque o All For One deu uma porrada muito foda nele e... É, tipo, ele é o responsável... O All Might. Exato, o All For One é o responsável pela ferida que tem na barriga do... Do All Might, do que All Might. Faz o All Might murche mais rápido do que o normal. Né? Entendeu? Então ele é o Nemesis, é o oposto do... Olha a analogia. É? Ele é que fez o buraco na bexiga que faz a bexiga murchar. Putz. Ai, cacete. Deus. Bom, né, então ele... Nessa temporada tem pouquíssimo a menciona dele, entendeu? A única coisa que a gente sabe é que ele tem uma bela voz. É, ele tem uma bela voz, só isso. Isso. E falando na Bela Voz, quem que é a Bela Voz? Ah, é Jack Otsuka, né? Que ele fez o School Knight no Berserk, Kuro Hazama de Blackjack, Jiro Sunosuke Shinsui Koryaku de Bleach. Saúde! Agora mais lentamente para que nossos ouvintes possam ouvir. Foi tão rápido assim, desculpa. Então vamos lá de novo, mas... Agora ela faz assim, ela fez o Descuna. Então tá. Agora que eu consegui parar de rir, né? Eu não ia conseguir falar, falei. Eu não tô conseguindo parar de rir. 2000 anos depois. A voz que é do All for One é o Akio Otsuka. Ele fez o School Knight em Berserk, o Kuro Hazama de Blackjack e o Shunsui Kyoraku de Bleach. E assim a gente chega nas nossas opiniões a respeito da primeira temporada do anime, onde a gente lista os pontos fortes, os pontos fracos e até onde vai a história. Para quem acompanhou a história, ela começa da apresentação dos personagens, do primeiro episódio, óbvio, e do último episódio, que é o episódio 13, que é quando eles saem daquele ginásio de treinamento. Logo depois de prenderem a grande maioria dos vilões, inclusive o Nomo, e o Shigaraki e o Kurogiri escapam. É pelo menos até aí que a história anda aqui em Boku no Hero Academia, a primeira temporada. Vamos começar. Artemis, por favor, seus pontos fortes e fracos. Bom, como eu já elenquei até agora, né? Eu falei que a construção de personagem está muito boa. E ela está realmente muito boa. É óbvio, como todo mangá shonen tem 850 personagens, né? Então, a cada parte, a cada episódio, aparece um personagem novo, né? E Boku no Hero Academia esse é um dos pontos fortes e um ponto fraco também. Porque você levanta uma pedrinha e aparece um personagem novo, né? Uma personagem que nunca apareceu e eu fiquei muito triste com isso foi a Garota Invisível. Na Bom. Mesma praça, no mesmo banco. Pelo menos agora vocês não quebraram, me quebraram. Né, vamos lá, continua aí, Artemis. Então, você levanta uma pedrinha pra sair um personagem do nada, assim, mais um personagem pra tem você lembrar. Tem cada personagem, né? Mais bizarro que o outro, cara. Essa é uma outra coisa que eu achei muito legal. Outro que tem a criatividade. Tem um raio laser no umbigo. A criatividade pra criação pros quirks, entendeu? Porque é óbvio que a gente vai ser... É um anime de super-herói? É um anime de super-herói. A gente tá acostumado com super-herói a la Marvel e a la DC, entendeu? Então, pelo menos desse lado, né? Pelo menos aqui no Brasil. São os melhores poderes, né? Tipo, o cara que é super forte, que voa, que fica invisível, papapá. Então, ninguém pega esses super-poderes bizarros, né? E aí, isso que eu acho divertido, porque assim, são poderes são criativos os quirks, entendeu? Às vezes tem uns quirks meio nada a ver, que não tem, tipo, você fala assim, oi, como é que isso, esse quirk vai ser útil? Garoto, na verdade um acontece abraço. Alguma coisa pra ter um quirk útil, né? Pra usar de uma forma interessante. E, assim, muito embora o personagem, um dos meus personagens favoritos da série ainda não tem aparecido bastante, é o Todoroki, né? Na verdade, ele aparece, só não é principal. Não, mas ele tem cada cena dele que é sensacional. Assim, cara. O Todoroki, ele é um personagem, é o estereótipo de personagem que me chama a atenção. Eu falo que o Todoroki é um personagem muito original, porque já vi Fly, o Pequeno Guerreiro, tá? Também conhecido como Dragon Quest. Não tanto por causa do quirk, entendeu? Mas é por causa da construção. É, como eu falei, de novo, a construção de personagens de Boku no Hero Academia é fantástica. Você não tem personagem. Os personagens principais, eles não são tabuinhas rasas. E eles não são só um estereótipozinho pequeno. Eles têm falhas, eles são bons, eles são. Sabe? E a interação dos personagens é uma interação muito legal. Isso, a sensação que eu tive que a pessoa que escreve os storyboards do anime ou do mangá, a sensação que eu tive é que a pessoa pega os personagens, bota eles numa caixinha de areia e interage com os personagens. E a pessoa só nota como é que é. O Artemis, o que eu acho legal é que assim, você tem um personagem aí que é secundário, que... É o herói dos dentistas, porque se você come doce e fica super forte, o que, que você ganha? Cari, e você precisa do dentista. Que é o Riku do Sato. É, Sato é açúcar, né? Então, ele come açúcar, qualquer tipo. Ele come qualquer tipo de doce, ele fica super forte. Entendeu? Então você não tem. É assim. Quirks que são. O assim, cara que parece que corre, o músculo então, total? Parece o Kinnikuman. Aquele cara que usa eletricidade. O Kaminari? É, o Kaminari. O Kaminari é fantástico, aquele personagem. Puta, o personagem usa eletricidade, ele vai ser fodástico. Tá, se ele usa demais o poder, ele fica retardado, xarope. Velho. Fica xarope. Isso eu acho uma coisa muito fantástica dentro de Boku no Hero Academia. É que dentro de Boku no Hero Academia, você leva os poderes não como algo fantástico que surge do nada. Faz parte do corpo deles. Agora, um personagem que me chamou muita atenção foi aquele cara de corvo. O Tokoyami. Porque a gente já pensa, não, o cara tem cara de corvo, provavelmente ele voa, provavelmente não, o corpo dele é ser um pássaro, outra coisa porra nenhuma, são duas braços de poder a la Raven, a la Ravenna. Sim. É, a la Ravenna, exato. Então, assim, é óbvio que você consegue ver influências de vários personagens de Marvel e DC ali. Né? Grosso assim, mandou um abraço, Tatsui, eu tô te um vendo, monte de Tatsui. Tirado de chapéu, entendeu? Mas é uma das coisas que eu acho bem legal do Boku no Hero Academia, é justamente isso. O quanto os personagens são ricos. E a grande crítica pra mim, a grande crítica que eu já levantei, é a relegação de personagem feminino no plano. Acontece bem menos, entendeu? E a hipersexualização de personagem feminina, hipersexualização de personagem masculino, são briguinhas que eu tenho com várias outras coisas, e isso não, o Boku no Hero Academia cai na mesma tecla, na mesma, né, bate lá, sim. Né, então shonen, mesmo não dá pra sair essa que é a questão, né. Você sabe qual é a tradução pra shonen, né? Jovem com pela segunda vez no Anime Sphere. Em todos esses anos de indústria vital, essa é a segunda essa vez é a que segunda isso acontece. É a segunda vez que isso me acontece. Cláudia, senta lá. Porra, foi humilhada. Vocês levantam a bola, eu corto, velho. Eu não vou deixar a bola. Ouvintes, temos um segundo episódio seguido que a Artemis fez isso. Eu tô percebendo já uma certa... É um padrão! Padrão, né? Eu tô percebendo essa pessoa... Padrão, não, eu faço isso. Eu acho que é pessoal isso já, tá? Não é. Nerdmaster, se não fosse você, ia ser o Jorge. É, com certeza. Eu te amo, amor, eu tô brincando. Bem, voltando aqui. O que eu tava falando mesmo? Esqueci, mas tudo tua bem. Opinião. Vale a pena falando dos pontos fracos. Vale a pena assistir aquilo que eu já falei, um pouquinho antes. Também. A hipersexualização da mulher, vamos lá. É, hipersexualização e blá. Mas assim, vale a pena assistir. É uma... Assim, eu preciso confessar. Eu assisti os dois primeiros capítulos e falei assim, puta que pariu, mais um anime, mais uma coisa de super-herói. Aí depois assisti de novo. Aí eu pensei assim, poxa, legal. É um anime, uma coisa de herói, mas tem uma coisa, uma pegada mais interessante. Aí, meu filho, depois que eu assisti, foi assistir... Do terceiro, né, pra frente. Do terceiro, quarto, quinto pra frente. Apareceu o Todoroki. Opa, peraí, cadê o potinho? Né? O Todoroki tem história triste de personagem que eu quero proteger, né? Mas tudo bem. Mas isso fica pro próximo episódio da segunda temporada. Então, vale a pena assistir. Vale maratona, hein? Tá gostoso, é gostoso de assistir, é gostoso de você tem pegar. Tudo no Crunchyroll. Tem tudo no Crunchyroll. Oficialmente. Outra coisa, o fandom de Boku no Hero Academia é um fandom muito legal. Tá? O fandom arte, tal que eu diga. Tá aparecendo de desenho de fanart do DeviantArt do Boku no Hero. Puta que pariu. Eu mesmo sigo um perfil no Instagram. Que o artista, ele fez versões adultas dos alunos da 1A. Adultas, não adúlteras. Olha o que eu falei, adultas. Você, com a sua mente doentia, eu não, eu tô adúltera. Lendo a mente daqueles cretinos dos ouvintes. Não é mente doente e adulta, é mente adolescente excitado de 14 anos. Eu tô ouvindo a mente desses sem vergonhas. Tô ouvindo você, seu sem vergonha. Vamos lá. O fandom de Boku no Hero da Academia é bem legal, tá? Lembrando que eu quando falo fandom, eu falo o seguinte, esse é um probleminha meu, eu interajo muito com fandom de pessoas de fora do Brasil. Então, a hora que fala assim, nossa, você conhece alguém do fandom do Brasil? Cri, né? Eu tenho probleminha com isso. Biller? Então, mas é um fandom bem gostoso também. Que mais? Falta as esferas? Ou ainda não, tem coisa pra falar? Não, as esferas vai ser quando... Primeiro. Então, pera aí, Nerdmaster. O que eu tô querendo dizer é que as notas, no caso as esferas, vão pra quando a gente for falar da última temporada disponível. Então, ou seja, por enquanto a gente não vai falar, por enquanto. Mas olha, vale a pena, gente. Assista. A gente não vai falar das séries, mas eu já falo que é 10. Tô brincando. Máximo é 8, mesmo tá? Só tendo. Eu tô falando 8. Vamos é lá. O anime é 10, a história é 10, vale a pena, é legal. São 8 no total. Ele não entendeu. Ela não está se Ele não entendeu. Vamos lá, Nerdmaster. Não, vocês dois não entenderam. A minha piada foi péssima, então tudo bem. Não foi não, bem, eu entendi, eu tô zoando o Jorge. E eu não entendi até agora, vamos lá. Nerdmaster, não, por favor. Não, é 10 de tipo super legal, não de 10 de número. Tá. Nerdmaster, por favor, a sua opinião. Passou voando. Então, pontos fortes. Como Madame Dona Bruxa aqui já falou, os personagens são carismáticos a um... Hércules, cara, é um personagem. Até os secundários são legais, menos o garoto da bolha. O Mineta. O Maneta, esse. Maneta é chato pra caralho. Agora, eu sinceramente não gostei muito do Todoroki, não. Eu achei o cara meio frio. Não. Piadinha. E eu também achei a menina invisível muito pouco aproveitada. Nossa, não deu pra ver ela. Ela quase não aparece, né? Agora foi a hora que eu já... Falando, logo o Casalbé vai fazer uma visita lá no Casalbé, Rio de Janeiro. Casalbé, na... não, eu já tô inscrito na iniciativa pra Sódia. Tá explicado, então. Vamos lá. Bom, fala não. Agora que eu já limpei meu sistema das piadas ridículas... Cara, eu gostei demais. Sinceramente, no comecinho, assim, como falaram, dos três primeiros episódios, eu achava o Midoriya... Saco, moleque! Babaca no sentido de idiota, né? Cretino... Para de chorar, né? Tá. É o Baca, né? É o Bacaná. É o... Babaca. Babaca. Né? Ah, em compensação, o Bakugou era babaca ao contrário, né? Era o babaca de ser babaca. Baca. É, ele não era baca, ele era babaca. É, muito babaca. É, Chewbacca. Chewbacca, ô baca. Babaca. Eu tenho que parar com isso, mas... Cacete. Olha só, é, como eu falei, minha personagem favorita é a Sapinha, Zui. Cara, eu adoro. Eu adoro. Sui Suyo. É eu dela. Adoro principalmente o sarcasmo dela. Porque ela, ela é muito legal. Ela é uma sacana. O povo. Ah! É, tava tudo acontecendo! Foi uma batalha terrível! É, pena que foi só treinamento. Pois é. Não, ela tem umas tiradas e ela que começa a sacar todas as coisas tudo antes. Ela é demais, ela é demais. Né? É eu pra legal. Ela tenho que dizer só uma coisa. Gero, gero. Quero, quero. Né? Ah, cara, pensando, eu ainda falo que o Ida me representa, mas só pela parte da nerdice. O cara é. Você chega, meu Deus, vai ser. Puta de Deus, né? Tá bom. Cara, sinceramente, eu gostei principalmente uma coisa que a gente chegou a comentar no meio do programa, que é aquela história que todo mundo ali tem poder, mas todo mundo também tem a sua flawless, né? Tem a sua seu derrangement, né? Seu problema. Não, flawless aqui é justamente o contrário. Flawless não é sua flaw. Sua flaw. Flawless você é que não tem defeito nenhum, tá? A flawless victory. Eita. Isso aí. Bom. Que, pelo menos na maioria, ninguém ali tem um poder que é 100% poderoso, né? Tem aquela guria, por exemplo, que é outra nerd também, né? Que é aquela que tira a arma do cu, né? Não, é do peito. Né? É de qualquer lugar do corpo, aí é horroroso. Era essa aí mesmo. Que quando ela faz um troço muito grande, ela fica pelada. Olha a hipersexualização aí. Então, também. A explicação é porque ela faz as armas do corpo dela utilizando os lipídios. Não, não, existe a explicação, mas assim, poderia ter uma forma de ter uma... Tem que ser uma personagem feminina? Tem que ser uma peituda? Tem. Por que não podia ser o tal do maneta babaca? É uma palavra só, minha filha. Shonen. Exato. Não estou falando que é assim. Na verdade, são duas palavras. Fanservice. Pois é. Na verdade, é uma palavra só. Putaria. Não, vamos lá. Outra que a gente até comentou. O Borghetti mandou um abraço depois desse episódio, né? Putaria! Putaria! Depois eles dizem que eu sou louco. Que eu sou louco! Eu não sou louco! Eu não sou louco! Outra personagem que a Artemis falou bem também, que é bem bacana, é aquela guria dos plug no ouvido, né? Literalmente ela tem fones nos ouvidos. Tanto que o nome dela de heroína é Earphone Jack. Earphone Jack. Earphone Jack, né? E na verdade não é coisa... fone de ouvido, Jack é o conector. É o plug, não, é porque é do ouvido dela não sai o fone, sai o plug. Sim, sai o plug. Jack. E que ela pluga nas botas dela e que amplificam o poder dela, que na verdade são ondas sonoras. Isso. E tem cada bicho mais bizarro que o outro. É o cara da mão, do braço extensível, que tem orelha no braço, boca no braço. É. O caralho, porra, mas que bicho bizonho, né? E outros não menos famosos, como tá já muito citado e até hoje odiado, o Maneta Moreta. Mineta. É esse viado aí, das bolinhas, né? O babaca das bolinhas, da cadeira das bolinhas. Coisinha ridícula. Tenho colegas muito talentosos. Olha no seu cu, você é meio talentoso. Pontos fracos, sinceramente, não vi. Não vi. Nem os personagens saíram do debaixo da pedra, véi. Não, mas aí questão. Há de concordar que o povo lá tá sendo bem criativo, porque é herói espacial que tem como poder buraco negro. Legal, né? Herói bombeiro, né? O herói que esguicha água, né? Pra apagar os incêndios. Aquele ali foi bom também. A garota montanha, né? A garota que cresce. Fica mais peituda e bunduda ainda. Perceptualização. Aí. Né? Ah, porra, eu adorei, cara. Sinceramente, eu adorei. Você quer mais hipersexualização do que... Se bem que essa da personagem só vai aparecer na segunda temporada, aquela lá que tem a roupinha de Dominatrix. É, ah, é, eu não quero saber. Spoiler! Porra, é verdade. Sim. Mas assim, dando um spoiler, um outro spoiler. Um dos poderes mais geniais que eu falei é aquele cara da voz. É. Ele é fantástico. E assim, é um poder. Isso é uma das coisas que eu acho bem legal no Boku no Hero Academia. É exatamente isso. É você ter. Você não tem só poder físico. Você tem poder mental, você tem poder viajado, você tem poder. O professor limitado. Deles. Não, o professor deles. Aquele professor que desliga as individualidades esporte, no né? Ah, porra, foi foda aquilo ali. O Eraserhead, né? O Eraserhead. Porque assim, não basta você, com um olhar, você desligar a individualidade do outro. Primeiro, você tem que manter o contato visual. E segundo, você tem que descer o cacete nos inimigos. Porque... Né? E a dicotomia tem, ele tem um time cara frame na hora da ação ser todo overpower, mas na hora que ele tá relax, ele parece um maconheiro. Não, algumas cenas ele entra na sala de aula com um negócio de campo. Era um saco de dormir. Ele se enfia no saco de dormir. Cara, que é só só faltou a larica. Com o saco de dormir. É... Bom dia, vocês têm aula agora, estudem aí o capítulo tal. E ele pega e vira e dorme. Eu acho o máximo, velho. Na hora que eles tinham que escolher o representante, ah não, escolhe o que vocês quiserem, foda-se, tô nem aí, tô dormindo aqui no canto, olha aí, bota aí, foda-se. Né? Enfim. Esse ligou um foda-se tão forte, meu Deus. Não. É, mas também quando precisa dele, ele tá lá, né? É, quando precisa, tá lá, mas, nossa, bom. Enfim. Aí, eu adorei Boku no Hero. Não estamos de nada, dando, Nerdmaster. Não estamos dando... É, né? É que eu tive que acessar a minha individualidade de maratonar animes de última hora, porque o Jorge... É, esse é outro... Eu só passei pra você porque eu sei que você conseguia. Né? Muito obrigado, sensei. Aí, de nada, Kurai. Não, mãe. Não, é amor. Não. Se é sensei, você não vai falar com o Kurai. Eu sei que deixe... Seria o aluno. Sem mas... pai. Sem pai, aí sim você tem o Kohai. Mas... Eu sei, mas eu falei de propósito, Arthur. Eu não sei se. Mas é que eu não sei se o Jorge é sem pai. Você é sem pai? Sem pai não, meu pai mora longe, mas deixa pra lá. Ah, então ele tem pai ainda. Eu não posso chamar ele de sem pai. A não ser que ele tenha tido sem pais. Ai, caraca. Eu levantei a bola. De repente. Pois é, bom, né? Vamos lá, opinião. Vamos lá, e aí a minha opinião. Como a gente não tá dando esferas ainda, eu quero mais que se foda, eu dou 8 esferas mesmo. Foda-se. Então, a minha opinião, pontos fortes do Boku no Hero. Como mas a Artemis, arte... como a gente não tava interessado na opinião do Jorge... Ah, vai se lascar, deixa eu falar, porra. Porque eu ainda tô mandando essa porra toda aqui. Vamos lá. momento babaca. Olha, não, momento olha, babaca à parte, né? Jorge, você vai ter que deixar esse nosso no ficote. Você acha que eu vou tirar? Vou tirar uma. Enfim. Pontos fortes foi o que vocês falaram. Os personagens são bem construídos. A animação é muito bonita. Mesmo por. E olha que é um anime não muito velho, porque ele é de 2016. Ele... Bom, Studio Bones, né? Putz grila, né? Nesse ponto, eu posso dizer que o cenário também foi bem tratado. Porque você tem uma cidade em que não é só uma ou duas pessoas que têm individualidade. É a população inteira. Então, aquilo ali é corriqueiro. Tipo, você virou a esquina, você esbarra num maluco que é pura gosma. E sim, esse é um dos personagens que ataca o Bakugou no começo da história. E o Midoriya também. Não, mas o Midoriya vai pra cima dele pra salvar o Bakugou. Não, o Gojma tá com o Midoriya também. Foi quando o All Might quando o Midoriya conheceu o All Might. Né? É, foi quando o All Might tentou prender esse carinha aí, né? Em garrafa PET. Em duas garrafas PET. Ou seja, o cara, além de ser o herói número um, o cara sabe reciclar a garrafa PET, pra vocês verem como é que são as coisas. Eu queria perguntar de onde é que ele tirou aquelas garrafas PET. Aí você vai dizer, ora... Então, se vocês não sabem... Bom, a Artemis com certeza sabe disso. Mas lá no Japão, o senso de reciclagem é fortíssimo. É, você tem o lixo quando eles jogam, eles têm pontos onde eles colocam o plástico, o papel, o vidro. Não é só plástico. Ah, qualquer plástico, não. É o plástico número tal. Sim. É a tampinha da garrafa é diferente da garrafa, que é diferente do rótulo. Eu tenho amigos que moram lá que, tipo, eles ficam louquinhos separando lixo. E não é todo assim, ah, não, teu lixo da cozinha tá grande, eu vou tirar. Não, não pode, tem dia certo pra você colocar o lixo certo. Exatamente, você tem um dia e local próprio pra você descartar o seu lixo. E aí fica fácil de você, tipo, nas esquinas das ruas onde ficam esses containers de lixo, você achar facilmente uma garrafa PET. O que eu fiquei estupefato foi ele achar uma garrafa PET com tampa. É, né? Porque eles separam a tampa da garrafa. Mas enfim. A tampa é um tipo de. É um tipo de lixo e a garrafa é outro. Mas assim. Mas enfim. É uma coisa bem interessante na trama, que é o seguinte, como o Alexandre já falou, o Deku, ele não precisa se transformar num herói, porque ele já tem todas as características de um herói. É isso que faz o All Might escolhê-lo, entendeu? Porque o cara, meu, o cara é um fodido. Tá lá, o amigo dele tá lá numa situação super estrepada, ele não tá nem aí, ele vai lá salvar o amigo dele. Não tenho nem como salvar ele, mas tô indo, velho. E é isso uma das coisas que eu admiro para... Então, é uma das frases, inclusive, do All Might. Você sabe que um herói é verdadeiro quando, antes de pensar, ele já se jogou na situação. Uhum. E é aquela velha frase, você está bem porque eu cheguei. É a frase que o All Might sempre fala quando vai fazer os resgates dele. E, assim, pontos fracos... Boku no Hero Academia sofre dos mesmos pontos fracos de One Piece, por exemplo. Você tem uma tonelada, uma caralhada de personagem. E nem todos eles são desenvolvidos a contento. Alguns deles aparecem em um episódio e somem pelo resto do anime. Ao invés de você simplesmente manter o personagem... claro que você tem um núcleo principal que vai ser trabalhado e papapá, papapá, beleza. Mas aí você tem o Horikoshi Kohei. Ele sofre do mesmo mal do Eiichiro Oda. Ele vai colocando o personagem, vai colocando, e não acaba. Levantar pedrinha só em personagem. Não, exatamente. Às vezes, nem da pedrinha, da sombra do maluco na árvore sai um. E isso é um problema. Quando você coloca um personagem, uma história, isso acaba sendo isso. Eu falo como pessoa que gosta de escrever, né? Quando Sim. você coloca muito personagem numa história... Você né? não vai conseguir manter eles dentro do núcleo. Não é só conseguir manter num núcleo. Você não vai conseguir fechar as pontas de personagem. Vai acontecer o Frankenstein que ficou o Game of Thrones. Né? Game of Thrones é um negócio já um pouquinho além. Porque Tio Martin faz os personagens pra matá-los. Então não, eles têm não, um... É que eu tô falando, né? Do Frankenstein, que eu tô falando da adaptação da televisão. Ah, né? Sim, não, mas mesmo assim. Adaptação da HBO. Se você não toma cuidado quando você tá fazendo a construção de personagem, o seriado criado pela HBO, ele foi aprovado pelo Martin. Então, eu sei disso. Então, é, mas você não sabe. Impedem dos caras de falar pra fazer beza, virar o franquista. Exato. Se eu tivesse, né, recebido a grana que ele recebeu, eu também aprovava. Pois é. Se o Pica-Pau tivesse avisado as autoridades, nada disso teria acontecido lá. Não, se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso nunca teria acontecido. Essa que é a questão, quando você tem muito personagem, você tem muita trama, você fica a ponta solta. É como dizem por aí, é aquela barriga, né? É, isso é extremamente frustrante pra quem tá consumindo, pra quem tá assistindo, pra quem tá acompanhando. Pelo menos pra mim é. E eu digo pra vocês. Extremamente frustrantes. E eu digo você ter essas pontas soltas de personagem. A personagem aparece num lugar e tipo. Pô, e aí, cadê aquele personagem? Onde ele foi parar? O que aconteceu? E sabe o que é mais legal? Na segunda temporada isso é duplamente pior. Nossa, é verdade. Porque, assim, você vai criando personagens e no momento seguinte, pô, cadê? Sumiu. E não é todo mundo da sala 1A que ganha o devido destaque. Porque mas vamos lá. Precisa. O garoto da bolha, por exemplo, já pode ir pra... Não, esse garoto da bolha podia não, ser descartado. O Mineta, infelizmente, ele acaba servindo como alívio cômico e invariavelmente apareceu uma outra. Não sei cômico pra quem, que eu não achei graça. Pois é, não achava graça nem. Então, o alívio cômico é ele tentar ser tarado e se fuder toda vez. É, né? Ha. Bom. Embora isso não seja engraçado. Já acabou, Jéssica? A gente já pode terminar por hoje? Eu terminei agora porque eu fui interrompida a todo instante. Então, né? Enfim. Mas, senhores, a gente sabe que quando a Temi está na gravação, a gravação é maior. Não me deixa falar. Mimimi. Eu não sou mais host nesse programa. Mimimi. Tá bom, Nerd Master. Enfim, a gente termina o episódio. Lembrando que Boku no Hero Academia, até o presente momento, são três ou quatro temporadas, cada uma com um número fixo de episódios, e ela tá andando conforme o mangá tá andando. Então, não tem filler não, é isso que eu achei bem legal. Isso. No caso de Boku no Hero, ele não tem filler até o presente momento. Aguarda, tá cedo. Você tá pensando o quê? Filho, é só quando chegar lá pro 800. Vamos ver, né, o quanto que o Correio vai segurar a boca, né? É que a gente tem que ver se ele é um Togashi. Não. Togashi, isso, sem dúvida, ele não é, porque ele tem postado milimetricamente no prazo certo. O que me leva a crer é se ele vai ser um Eiichiro Oda da vida, né? Nunca será. Eu estou falando em questão de quantidade, não de qualidade. Nunca será. Oda Sensei é meu Deus e nada me faltará. Um enfim, beijo, Oda! Né? Se o Jorge tem... patrocina nós, né? Né? Se o Jorge tem que pagar pau pro Toriyama, eu pago pau pro Oda. Shueisha patrocina nós, né? Porque a gente tá falando do dele a todo momento. Todo mundo patrocina nós. Né? É isso aí. E ninguém de resto, patrocina nós ao mesmo tempo. De resto, nós terminamos aqui. Quem quiser comentar nos episódios, basta ir no site www.animesphere.com.br, dá um pulinho lá no... Comenta no CastBox também, um excelente agregador que permite comentários dentro do próprio aplicativo. Você deixa eu terminar? Não deixa, vamos lá. Não deixa, eu não sei se você vai falar do CastBox. Você deixou eu ir pro final, pra parte dos agregadores? Senhores, não deixa. Se matem. Não. Vamos lá. Claro, tem o CastBox que vocês conseguem comentar dentro do próprio sistema do aplicativo. Que tem não só um aplicativo, mas também uma página da internet. Nesse ponto, vocês têm a página do Facebook. O Facebook está morrendo, mas nós temos a nossa página lá. Temos o Twitter, @ff_animesphere_, como diria a Artemis, né? Nem precisei falar. Não, já tô vacinado. Vamos lá. Nesse ponto, o Twitter, por enquanto, é o que tem dado mais retorno junto com o Instagram. Sim, senhores, agora temos um grande. Antes tarde do que nunca. Animesphere.podcast, você acha a gente lá no Instagram. Junto com o Castbox, você acha a gente em outros agregadores, como Podcast Addict, você acha a gente no YouTuner, você acha a gente no Spotify. Entendeu por que eu quis deixar os agregadores pro final, Nerdman? Desculpa aí, tio. E, no mais, se você quiser um agregador para Windows, você tem um que eu vou deixar aqui no link do post, que faz a mesma questão. Inclusive, usuários de iPhone, de iPad, de qualquer treco. De iFood! Não, iFood pega pra qualquer um. Não deixem de deixar as suas resenhas e 5 estrelinhas pra gente ser melhor visualizado e melhor publicado. Isso é extremamente importante. Se você gosta do Animesphere e quer que o podcast tenha mais e mais ouvintes para a gente poder trazer mais e mais conteúdo que vocês gostem, o voto de vocês é extremamente importante. Te resta um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Manta, né? Tchau, tchau! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.